E galera, é isso aí. Começando aqui agora, direto do seu Super Nintendo. Você tá assoprando a fita agora, ela vai colocar a DLC de cartucho que vai começar agora. Eu e o Bernardo aqui hoje, é cara diferente da outra. E aí, Bernardo? E aí, mano? Como é que você tá? Bom demais. Então, fala um pouco de você, um pouco o que você faz, onde você mora, um pouco sobre seu legado, sua pessoa. Sou Bernardo de Florianópolis, jogo videogame desde 2006, comecei no Super Nintendo e já tô na atual geração há mais ou menos um ano quando eu ganhei um PlayStation 4, mas atualmente eu tenho um Xbox One e um PlayStation 4. Mas sim, então a gente tá aqui hoje pra dar um apanhado no que foi a conferência da EA e assim, de começo eu já te pergunto o que você achou. Sim, você já me falou que não gostou tanto, mas o que você achou assim que não te agradou tanto? Os pontos que você acha que foi alto também? Falei. Ah, pra mim foi decepção pura, mano. Tava esperando ver o Star Wars da Visceral. Era o que eu mais queria ver. E pra mim o ponto mais alto foi o A Way Out, o novo jogo da EA Originals. Eu gostei bastante, assim. Não vamos atropelar, assim, mas eu falo assim que eu achei ok, entendeu? Assim, o que me chamou atenção mais foi o despreparo da galera na hora de falar, que acontecia, assim, várias horas, assim, que meio que os caras não entendem que ali é E3 e, vamos supor, o próprio presidente da EA tinha hora que parava pra ouvir os caras bater palma e falar assim, então vou continuar. Aí os caras iam batia, palma. Sim. O próprio cara lá, o Jess Wellens lá, a hora que foi puxar o Need for Speed Payback, deu uma engasgada, a galera teve que dar uma moral pra ele voltar a falar, chamou o produtor. Deu uns erros aí. Eles foram mostrar o Star Wars Battlefront 2, apareceu uma imagem do NBA 2018. Tipo aquelas mensagens subliminais do da Jequiti no SBT, né, cara? Bem isso aí mesmo, mano. Então, teve umas coisas sim, mas na verdade, sim, eu até gostei, sim. Então, a gente já pode pegar na sequência que começou foi o quê? Começou com o BF, assim, começou o Andrew Wilson, CEO, lá introduzindo, beleza, aí já entra logo o BF1, anunciando a DLC nova. DLC aí, que vem mostrando com mapas noturnos, se eu não me engano, não é isso? Isso, verdade. Alguns mapas diferentes, meio que aparecem uns modos de jogo diferentes também. E mostrou um pouco da comunidade, assim, aí depois já foi pra parte que pra mim foi de longe a pior da, com certeza a pior da conferência, que foi falando da EA Sports, né? Aí principalmente ainda quando entrou aquele Men's in Blazer lá, e que aquela hora eu fui até pegar um café pra tomar alguma coisa. Ah, sim, mano, meu Deus, teve ali um momento meio vergonha ali, os caras, nada a ver, o que tá acontecendo aqui, velho, a minha reação. Coisa que os caras, assim, fazem todo ano, né? É, coisa que a gente até fazer falar, aquele momento, EA apresentando carinhas pra falar de esporte. Sim, sim. Mano, queriam fazer um momento engraçadinho, ficou vergonha ali, velho. Sei lá, não sei se é porque o humor não bate. Depois disso já vai pra o Need for Speed Payback, que começou com o que a gente falou, o Jess Wellens. Parece que ele tá envolvido com a produção do jogo, só que ele começou a engasgar lá na hora de falar, teve que chamar o produtor lá, o Marcus Nielsen, que aí quando não, ele entrou, começou. Não, mas eu acho que esse aí foi um dos pontos altos. Isso, então, eu gostei bastante. Apesar de eu ter, igual eu falei nas redes sociais, eu falei assim, achei que foi um pouco genérico, assim, meio que assim, pegou um pouquinho de Burnout aqui, Velozes Furiosos ali, mas eu acho que pode ser uma coisa bem da hora daí também. Eu achei bem foda, mas eu achei que eles poderiam ter mostrado um pouco mais. É, verdade. Tipo, eles mostraram depois, assim, meio que um gameplay ali, ficaram mostrando ali um teste depois que já tinha acabado a conferência. Eu acho, assim, que vai ser mostrado mais, assim, no próprio, nos próprios meios de comunicação da EA, vai soltando mais teaser, mais coisa. Até mostrando a customização, que não mostrou nada, assim, daquela questão da customização que já vem desde Underground. Ah, sim. Mostrou mais a jogabilidade mesmo. Assim, que acho que era o ponto alto também do jogo, né? O que mais diferencia ele dos outros. Mas aí, depois de aí entrou o que pra mim foi a maior surpresa, que foi o Patrick Sandler, né? Puxou começou falando da EA Origins, né, que é uma divisão que a EA dá apoio aos indies e tudo mais, e lá já puxou o A Way Out, que é um jogo da mesma produtora que fez o Brothers, A Tale from Two Sons. É, esse aí foi o ponto alto. Você jogou o Brothers? Cara? Não, não joguei o Brothers. Mas então, eu também não joguei, me engraçado que agora eu tô com muita vontade de jogar ele. É, eu também, cara. Porque esse foi ponto alto demais, velho. Tanto em apresentação quanto em jogo. É o dali é o que eu mais quero jogar. E uma coisa interessante que os caras falam: ah, single player vai acabar. Ah, jogo co-op só atrasa a produção. Aí, tá aí, na própria EA, que é uma das produtoras assim, que mais visa assim, fazer jogo pra lucrar, assim, jogo anual e tudo mais, anunciando um jogo que vai ser co-op. Eu acho assim que nem tem, acho que não tem nem possibilidade de você jogar ele sem ser co-op, parece. É, eu gostei e tô ansioso pra ver mais. É, mano, me lembrou demais Uncharted, velho. Principalmente aquela hora que um vai pular assim num penhasco pro outro, aí eu vai lá e segura o cara assim. É, eu achei que tem mais um que é de seriado, sabe? Tipo assim. Prison Break. É, Prison Break, meio que sobrenatural também, que tem essa coisa de Brothers for Life, sabe? Mas é isso aí. Esse foi o Way Out. E depois disso, então, entrou o Sid, né? O Patrick de novo voltou e falou sobre o time de Research Development lá, que é o time de pesquisa da EA, né? Pra facilitar, buscar novos meios de novas novidades. E é aquele momento também que a gente não se importa tanto, mas é bacana ver que tá sendo feito isso, né? Sim, sim. E falou que tá tendo também um foco no Scorpion, né? Assim, agora sim. Ele só mostrando também uns detalhes do Xbox Scorpio, que o Madden 2018 lá ia ter uma textura melhor. A maior sacanagem, cara. A parte que eu fiquei assim, com maior vontade de ver foi a da nova IP da BioWare. Então, que foi logo em seguida, sim. E eles julgaram pra conferência da Microsoft. O que eu acho que foi bom. Porque eu falo assim, eles passaram a bola e que não vai deixar falar que, tipo assim, a gente tá dando apoio ao Scorpio e vai. Esse aí tamo junto. Pode esperar que agora vai sair bastante coisa pra eles, assim. Pelo menos assim, me deu um indício, entendeu? E não mostrou nada, né? É um teaser daqueles. Teaser do teaser. E depois disso entra o NBA Live 18. Falou algumas coisas dele, falaram aquilo que vai ter modo rua, modo que você vai poder escolher o caminho, né? Se você quer seguir uma carreira de rua... A carreira do NBA vai ser diferente da do Madden e da do FIFA 17. Porque, né, tu vai poder criar o seu próprio personagem, né? Se eu não me engano, no FIFA 17 tu só pode jogar com Alex Hunter. E no NBA 2018... Tu pode criar o teu próprio personagem e jogar tanto em liga real, né? Liga verdadeira mesmo que existe, isso. Quanto em street, né? De rua. Que não é tanto é mais uma carreira mesmo, e não uma campanha de jogo igual a gente tá acostumado, né? É isso aí. Porque às vezes você faz, monta meio sua carreira mesmo. Bacana também. Bacana, eu bacana. Jogava bastante NBA Live na época de Play 2, sim, bastante. Não, eu nunca joguei NBA, mas eu acho da hora o jogo de basquete mesmo. E eu acho muito da hora a EA tá investindo em campanha nos jogos agora. Menos no Need for Speed, né? Na realidade, não no Need for Speed. Eu acho da hora ter campanha, mas eu não acho da hora ficar focando na história. É, não sei. O que eu mais gosto de ver nos jogos é, tipo assim, é o modo que vai te contar aquela história. E cada vez mais tem valorizado isso. É, como vamos supor, os jogos que mais me impactou, por exemplo, foi Life is Strange, Last of Us, entendeu? Então, se bem que Life is Strange é só história mesmo. Então, pois é, eu já é um lado assim, meio. É claro que a approach, assim, eu gosto de uma coisa, você vai gostar de outra, ninguém vai. Mas é um lado que eu gosto mais, tipo assim, ver aquela história sendo contada na sua frente, entendeu? Como Sim. que aquilo vai desenvolver. Eu me acho da hora. Aí então, depois disso, entra o Andrew Wilson de novo, falando do Play to Give, né? Que é uma arrecadação de fundo aí. E uma coisa bacana até, vai ter até um prêmio pra quem jogar alguns jogos, que é o Battlefront, o BF1. Uma boa ação. É, e mais alguns jogos também. E depois disso já vai pra meio que o ponto alto que todo mundo queria ver, que é o Star Wars Battlefront 2. Ah, não, velho. Ponto alto não, mano. Porque, assim, é o que a galera mais tava com o pé atrás. E o que a maior parte de pessoas, assim, que não, a não ser, tipo, fã da EA que gosta de esporte e tudo mais, eu acho que é o que a maioria das pessoas queriam ver. Ah, sei lá. Assim. Acho que a maioria das pessoas queriam ver a nova IP da BioWare, né? É, eu acho que a BioWare não tem tanta influência assim ainda. Assim, ao menos minha opinião. Acho que Star Wars é uma coisa bem maior do que... Ah, que sei lá, eu não gosto nem de Star Wars, nem do Star Wars Battlefront. Foi uma coisa bacana que eles mostraram e eu achei fodido o multiplayer. Assim, me chamou muita atenção, principalmente aquela coisa de ser contextual. Conforme um time vai ganhando a partida, vai mudando de cenário para aquela culminando para um certo ponto. É, eu achei muito foda. É, só que teve um momento mais engraçado, né, que foi quando o cara foi dar a volta na nave dele e bateu no teto lá. De frente com a construção, né? Foi da hora. Então, o que eu achei mais da hora também, que tem aquele meio que não é caos, mas é aquela coisa assim de Star Wars, tudo acontecendo ao mesmo tempo, várias coisas, tiro e tudo mais. E não é aquele mapa assim gigantesco. E da hora é as mudanças que eles estão propondo, né? Que o Season Pass, se eu não me engano, na primeira temporada vai ser gratuito. A primeira temporada vai ser gratuita. Isso. Estão mexendo no feeling do gatilho, não, da vibração do controle. Que o primeiro Battlefront tem um. A sensação de tiro é muito ruim, cara, sério. Não, não parece que tu tá atirando. Entendi. E é da hora eles fazendo isso. Sim, cara, aumentando a experiência do jogador, né? Sim, se sentir dentro do jogo. Isso, com certeza. E, assim, que eles não mostraram, claro assim, que não ia mostrar tanto, que vai ter um modo story mais conciso agora também. É a campanha. O primeiro, se eu não me engano, não teve campanha, né? Era só uns modos, assim, online. Não era tão da hora. Isso é bacana. E termino com isso. E aí, tá aí, então. Sim, agradou algumas pessoas, menos outras. Mas... Aí, depois mostrou ainda o Star Wars de smartphone. Ah, verdade. Fala que já tava disponível pra baixar, né? É, sim. Ah, mas... Ponto fraco, velho. Acho que depois daquela hora ninguém começou a ver o jogo em si. É, não, eu, falo a verdade, nem prestei atenção direito. Eu também não. Eu gostei bastante do Battlefront. Achei que foi, assim, o mais bacana. Depois disso, acho que o Way Out foi o que me deixou mais curioso. E depois também vem essa... É, o F-Infant, né? E a gente vai ver mais hoje na conferência da Microsoft. É, sim. Qual que é as considerações finais? Considerações finais, tá. Beleza. Que eu gostei mais. Need for Speed, que eu acho que é o segundo melhor, sim, que novas mudanças. Tanto em jogabilidade, como agora também não vai precisar ficar conectado 24 horas para poder jogar. Não vai precisar ficar conectado online para jogar. É, isso com certeza é uma coisa boa. Uma baita mudança. Em primeiro, assim, o que eu achei mais fodido, assim, mas da hora mesmo. A Way Out, que a apresentação, foda, mano. Desenvolvedor, tipo, super feliz de estar mostrando o jogo dele, achei a parte mais da hora. E o ponto baixo pra mim foi o Battlefront, que, tipo, pô, 30 minutos de Star Wars, velho, não gostei não. E eu não compro nem fudendo segundo, acho. É, mas é uma coisa que também não foi feita, tipo assim, pra você que eu falo, você não é fã de Star Wars, não gosta, então, assim, é uma outra área. Mas aí, então, terminando, então, é esse aí o resumão da... que não foi tão resumido assim. Mas aí, as nossas impressões, o que a gente achou. É claro que aqui também tá expressado o que a gente achou e o que os nossos gostos em cima disso. É, as nossas opiniões. É. Não é então, tipo, eu achei decepcionante, mas muita gente pode ter gostado. Claro. Mas é claro que tem muita gente esperando do Anthem, não gostou de ter aparecido o teaser só. É claro que teve gente que talvez queria ter visto mais o Star Wars. É, viu um Fê, né, que mostrou lá o Indy roxinho lá, o jogo, queria ver. Isso, então. Mas é isso aí, então obrigado por você ouvir até agora, muito obrigado. Se inscreve no nosso feed, tudo que sai aqui sai no canal, tudo que sai no canal sai aqui. E vem com a gente que hoje à noite vai ter a Microsoft e essa eu tô esperando bastante. Nossa, essa aí, mano. Só não tô esperando mais que a Sony. Com certeza, a Sony vai ter uma bomba. E eu espero, assim, uma coisa que eu ficaria feliz se a Microsoft fizesse era dar uma trolladinha na Sony falando de retrocompatibilidade, cara. trazendo uma, meio que uma pesquisa, alguma coisa, alguns números, só tipo assim, aquela coisa que pensa, olha aqui, toma aqui, vai falar de retrocompatibilidade. Eu gosto desse tipo de coisa, falei em outro programa. Até nos teasers do Scorpio já tem uns tapas na cara assim da Sony, né? 6 teraflops maior do que 4 teraflops. Da hora. Então. E acho isso bacana, é por isso que a gente assiste E3, né, cara? Então, é assim, então obrigado por você ter participado aqui também, Bernardo. Gente... Valeu, valeu. Continuando depois, voltou outra hora pra gente conversar. Com certeza, então é isso aí, galera. Valeu, falou. Do the rock away. Now lean back. Lean back. Lean back. Lean back. Come on. Now we living better now, coochie sweating now, and that G4 can fly through any weather now. See, niggas get tight when you're worth some millions. That's why I thought the chinchilla hurt their feelings. You can find your crack at all type of shit. Out of Vegas front row to all the fights and shit. If I were born come, then they probably squeal. Cause at the rappers that blow like dirt for real. If you cross the line, damn right, I'm gonna hurt you. These faggot niggas even made gang signs commercial. Even Lil Bow Wow throwing it up. B2K Crip walking like that's what's up. Can't keep telling me to speak about the rucker. Matter of fact, I don't want to speak about the rucker. Not even Pee Wee Kirkley could imagine this. My niggas didn't have to play to win the championship. Come on. Niggas don't dance, we just pull up our pants and do the rock away. Now lean back, lean back, lean back, lean back. Come on. I said my niggas don't dance, we just pull up our pants and do the rock away. Now lean back, lean back, lean back. Lean back, come on. Yeah. Can you hear me? Bronx, BX Pearl, Terror Squad. Big Pun forever. Tom Montana forever. Yeah. Streets is ours. Come on. Nah, man.